arrebatar Elias. E Eliseu, seu companheiro, descobriu e aproveitou a ocasião tão oportuna. E uma bênção para si ele pediu: fique aqui, ó Eliseu, meu companheiro, que eu irei até Betel, mas voltarei. Viva o Senhor, viva a tua alma, ó Elias, irei contigo e jamais te deixarei. Elias, ouvindo o pedido de Eliseu, ficou pasmado sem saber o que fazer. Pois Eliseu não lhe pediu coisa comum, ele queria porção dobrada de poder. Fique aqui, ó Eliseu, meu companheiro, que eu irei até Betel, mas voltarei. Viva o Senhor, viva a tua alma, ó Elias, irei contigo e jamais te deixarei. Elias lhe disse: me pedistes dura coisa, porém a bênção você só receberá se vigiar todo momento de tua vida e ver o instante que o Senhor me arrebatar. Fique aqui, ó Eliseu, meu companheiro, que eu irei a Jericó, mas vou. Viva o Senhor, viva a tua alma, ó Elias, irei contigo e jamais te deixarei. E foi assim que Eliseu nos deu exemplo de vigilância, persistência e de fé.